trabalhar. Me apronto as sons, canto hinos de louvor. Agradeço ao meu Senhor por existir e por seu eterno. Este mundo que Deus fez, ergo os braços para os céus em uma prece de louvor. Agradeço ao Criador por me guardar neste dia que olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e